Vamos começar, Cacate? Vamos lá, então. Peraí. Ah, estamos ao vivo. Vamos começar às 17 horas e 6 minutos. Vamos soltar a introdução aqui, Cacate. Programa do Cacate. Eu. Estamos ao vivo, Cacate. 16 horas. Aqui, 16, 17 horas e 7 minutos em São Paulo. Vamos lá então. Opa. Em São Paulo e pra todo o Brasil, Cacate. Vamos nós. Manda um oi pro pessoal. Oi, uma boa tarde e tudo de bom. E um abraço. Sabe que hoje, temporada nova, né, Cacate? Isso mesmo. Primeiro episódio da segunda temporada, Cacate. Exatamente. E a gente continua com muita música. Hoje vai ter ainda Alô do Cacate, Dica do Cacate, Cacate Filósofo e Rockate, tocando rockão, Cacate. Vamos lá, então. E pra gente abrir, você mandou pra nós uma Paula Abdul, né? Straight Up, é isso, Cacate? Exatamente. É demais ela, né? Boa. Paula Abdul com Straight Up pra gente agitar o esqueleto. A gente vai hoje também, o Cacate mandou pra nós umas músicas nacionais. A gente vai tocar 3 músicas nacionais, inclusive a segunda, que é uma surpresa. Pode falar que é da Marina Lima, Cacate? Pode ser. Opa, então já falei. Marina Lima, a gente só não vai falar a música. Surpresa, hein, Cacate? Vamos lá. Programa do Cacate. Eu. Straight up now, tell me. Cacate. Vem chegando o verão, um calor no coração. Essa magia colorida, coisas da vida. Cacate, a Marina Lima. Sai da lata. É isso. Opa. Aí. Boa demais essa música, Cacate. Nossa, empolgou. Empolgou. Empolgou aqui. Foi demais. A Marina Lima featuring, ou então com os vocais junto, cantando junto com o Ricardo Roquete. Uma noite e meia. Exatamente. Boa lembrança, Cacate. Gostei muito. Boa voz ela, hein? Ótimo. E a montagem, como você fala, né? A montagem deles dois juntos, né? Exatamente. A montagem, né? Dessa banda que fizeram, né? E fizeram uma montagem de um fundo de voz. Você viu que na hora que ela canta, depois vem uma voz que ajuda a acompanhar. É tipo backing vocal, né? Exatamente. Demais. E antes a gente abriu com a Olivia. Não, que. Paula Abdul, né? Paula Abdul com o Straight Up. Demais a voz da Paula Abdul também, hein, Cacate? Muito boa. Vamos com o Alô do Cacate? Vamos lá. Alô do Cacate. Boa sorte e tudo de bom. Recebemos mensagens, Cacate. Vamos lá, então. As mensagens curtas via Telegram, via e-mail, todas mais ou menos falando bem do programa. Então nós temos aqui. O Gero, nós temos o Andy pelo Facebook também, que curtiram e que falaram e que comentaram, a Margarida, resumão aqui, né? Aí tem a Mila, tem a Gilda, aí tem o Paulo Eduardo. O Paulo Eduardo, ele mandou uma mensagem aqui, deixa eu pegar aqui. Não foi o Paulo Eduardo. Mas eu recebi uma mensagem do DJ Ed, colaborador aqui da Sense também. Opa! DJ Ed falou que gosta muito do programa e te mandou um abraço. Opa, um abraço aí, tudo de bom, obrigado. E aí a gente tem também as mensagens da... Putz, era um casal, eles mandaram até mensagem juntos, deixa eu pegar aqui. Foi bem legal a mensagem deles. Bom, resumidamente, eles estavam falando bem do programa, né? Ah, tá aqui. A Suzana mandou mensagem também. Oba. Falando que o programa é muito bacana e que deseja muito tempo boa. Ela mandou, aparentemente ela mandou uma mensagem no final da primeira temporada. Então ela espera que venha a nova. Vai vir sim, Suzana. Já esse aqui é o primeiro da nova temporada, da segunda temporada. E aí, essa é do casal, eu não tô achando aqui, Cacate, mas é. Ah, Raquel também? Raquel Hoffman também mandou aqui. Ah, Cacate, putz, eu perdi a mensagem, mas era... Ah, bom, quem mandou em casal sabe quem é, né? Então quem mandou em casal, eu agradeço aí os dois e o Cacate também manda um abraço. Manda um abraço pra eles, Cacate. Um abraço aí, tudo de bom pra vocês, uma boa sorte. Olha isso, Cacate, até arrepiou, Cacate. Hoje o Cacate tá inspirado. É temporada nova, é gostoso, né, Cacate? Exatamente. Bom, já que a gente foi na pegada nacional, vamos continuar com o Kid de Abelha Fixação que você mandou pra nós, Cacate? Vamos lá, então. Então vamos de Kid de Abelha Fixação aqui na Sense. Cacate, anuncia aí. Kid de Abelha Fixação. Kid de Abelha Fixação. Programa do Cacate. Eu. Boca, te falo bobagem. Bela voz, hein, Cacate? Opa, boa voz mesmo, hein? O som da Olivia Newton-John, Physical. E antes, outra bela voz também, de 1984, o som do Kid Abelha. Exato. Fixação, Cacate. Isso mesmo. Olha, as duas têm muito boas vozes e as duas cantam muito. Eu gosto muito das duas. E você tava falando também que, no caso do Kid Abelha, o acústico deles é muito bom, né? Exatamente, muito bom, recomendado o acústico do Kid Abelha. E isso foi uma época muito marcante, música magnífica, vamos dizermos. Então você recomenda o acústico do Kid Abelha, é isso? Exatamente. Tá, lindo. Vou procurar. Eu não conheço tanto de Kid Abelha, mas se você mandou, eu vou procurar, porque, meu, você manda, você é quem manda. Aliás, por falar em você quem manda, a gente vai tocar o que agora, Cacate? É, vamos usar de Olivia Newton-John, Xanadu. Putz, você lembrou bem, Xanadu. Opa, será que tem aqui? Clássico. Será que tem aqui? Classicão. Deixa eu pegar aqui, peraí. Muito bom mesmo. Né? Vamos pegar aqui. Vamos ver se tem. Peraí, Cacate. E, na verdade, você já tá olhando. Vai enrolando aí, ouvinte, aí, que eu vou ver aqui. Eu vou dizer pra você, tem. Nesse tempo era o tempo do Patins. Que, na verdade, tem um filme dessa música, do tema. Certo. E é um filme romântico e tal. E muito bonito. Eu recomendo também. Que me lembra o tempo do Patins. Do, né? Patins, né? Exatamente. Aqueles patins com quatro rodinhas, isso, né? Isso, o patins. Que depois virou moda aqueles patins inline, que eram quatro rodinhas na sequência. Mas exatamente. Você tá falando daquela época que era duas e duas, né? É, e também, exatamente, a patinação no gelo também, né? Que era tanto com rodinha ou sem rodinha. Patinação no gelo. É um patinação. Poxa, tinha um shopping que tinha patinação no gelo. E você... Qual que era? Isso, o shopping não lembro direito. É o Dourado. É o Dourado. Agora, eu vou te dizer, nesse tempo aí, o filme teve a abertura do Xanadu, já saía com patins já. Ah, é? Você pode ver no flash que abre o filme, a música já começa, aí vem a patinação. É um elenco muito magnífico. Porque na virada de ano, essas músicas que eles tocam, hoje essas músicas virou clássico, não tem como não sair mais da mídia. E o que eu ia te falar? Eu já achei Xanadu, vamos tocar? Vamos lá então. E depois tem Rockat, logo depois da Olivia Newton-John com Xanadu. Anuncia aí, Xanadu, Cacate. Opa, Xanadu, maravilhoso, magnífico, vamos lá. Eu... Thank you. programa do Cacate. Bela saudade essa aí. Cacate, eu sou apaixonado por esse som. Bela saudade, hein? É muito bom. Isso aí é o Electric Light Orchestra com Last Train to London. É isso aí, vamos de inglês, hein? Boa! E por que, que a gente tocou o Electric Light Orchestra? Porque o Jeff Lynne, que é o líder do Electric Light Orchestra, foi ele quem fez, junto com a Olivia Newton-John, a música Xanadu. Exatamente, isso mesmo. Ele, a Olivia Newton-John e a banda Electric Light Orchestra, conhecida pelos íntimos como EU e L.O. Vamos soltar o BG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cacate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cacate, o que eu ia te falar? É muito bom esse programa de hoje, hein? Muito ótimo, excelente. Para entrar com os dois pés direitos na segunda temporada. E o que, que eu ia te falar? É, a gente tava falando da patinação, né? Exato. Aí eu lembrei que tinha um ringue. Acho que era assim que se falava, né? Ringue de patinação no gelo. Não era isso? É, mais ou menos isso. E você chegou a andar de patins, Cacate? Não, não, não, nem cheguei a aprender a andar. Eu também não, Cacate. Eu caí duas vezes, aí eu desisti. Minha irmã Helena, ela gostava muito. Beijo pra minha irmã Helena, que mora na... não mora no Brasil, né? E... mas ouve sempre o programa. Ah, minha irmã sempre fala, viu, Cacate? É bom a gente lembrar. No alô do Cacate da temporada que vem, a gente vai falar um alô especial pra minha irmã. Mas manda um alô pra ela, pra Helena. Um abraço pra você, uma boa sorte e muitos anos de vida pra todos nós. É isso aí, pra todo mundo. Cacate, e a gente ficou devendo o Rockate. Exato. E você mandou pra nós o Scorpions no Rockate, né? Rock Like a Hurricane, é isso mesmo, Cacate? Exatamente. Então vamos lá, no Rockate de hoje, Rock Like a Hurricane. Até já, Cacate. Vamos lá. Rockate. My pain, your thrill. Cacate, olha o Alex Cooper cantando tudo e mais um pouco aí com o Poison. Exatamente, Poison, uma boa música, hein? Boa música, e você tava falando, Cacate, e eu sempre tive... Ah, não, antes teve o Rock You Like a Hurricane, o som do Scorpions. Exatamente. Você tava falando que essas duas músicas são de motoqueiro, né? É, lembrou os motoqueiros, né? Que também do Abutres, ali na Antigo Sul. E... Na Tingo Sul, uma avenida aqui de São Paulo, né? Exatamente. Explica pro pessoal, a sede do Abutres era lá? A sede do Abutres era lá. E naquele tempo era bacana, porque... Como que você fazia? Você ia lá era pra porta? Era uma família unida, viu? Você ia lá pra porta? Eu aparecia na porta, ficava vendo os rock tocando, o salão deles de festa lá, era maravilhoso, muito bom, viu? Eu cheguei aí na porta aqui, quando era nesse lugar que você falou, na Tingo Sul, e era muito legal, viu? Eu gostava, viu? Eu achei. Eu, na realidade, eu comecei como roqueiro, né? Então, eu. Depois que eu vim curtir dance, acho que é mais ou menos igual a você, né? Exatamente. E você ia lá pra porta e é um motoclube, né, Cacá? É um motoclube, bem unidos, são bem respeitados. Acho que é o mais famoso de São Paulo, né? É o mais famoso, é antigo, hein? Isso aí é bem antiguidade. E até hoje ele existe. Não sei pra onde eles estão mais, mas ainda existe ainda. Tem deles ainda. Ainda tem o Abutres? Tem? Eu vejo por aí. Tem, o Abutres tem. Que era da hora, não, dos Abutres, era aqueles triciclos, lembra? É, então, eles... Cada um customiza aquilo do jeito dele, né? Aquilo exatamente. É livre, né? Não é de... Não tem, não, é livre. Acho que não é de marca aquilo. Acho que cada um pega e monta o kit, acho, então manda alguém fazer, né? É construído, né? Você que conhece mais de moto, pra quem não sabe, que a Cate também é motoqueiro, aquilo lá é construído pela pessoa, é isso? É, exatamente. Aquilo é uma família, né? Abutres é uma... Não, mas eu tô falando especificamente dos triciclos que eles usam. Ah, sim, claro. Então, isso aí é montado mesmo. É montado, né? Exatamente. É montagem deles mesmo, feito neles. Triciclos são com eles, né? Ah, sim. E já é uma banda, eles já são de como já é uma, de motoqueiro, uma, digamos assim, uma família unida de motoqueiro. Entendi. E nesse, no caso do... Você ia, mas você ia com a sua moto mesmo, você não tinha triciclo. Não, não tinha triciclo. E o engraçado disso que o Abutres, ele, como se diz, aqueles que faziam alguma coisa errada, ele ia de castigo, não ele. Ele usava um colete pra você poder entrar nessa banda. Nesse grupo. Motoclube, né? É nesse motoclube. Pra você entrar no motoclube, você tinha que se batizar. Quer dizer, batizar, é, digamos assim, você era de, entrava na, na, na sede deles, né? Entendi. Mas aí, se você fizer alguma coisa errada, ou agredir, ou fazer alguma coisa errada, o teu colete era tirado. Ah, é? Você usava um colete com, e era tirado e ficava de castigo. E você não podia ficar junto com eles, porque você não tinha o colete. Você pode perceber que todos eles usam o colete, escrito abutre, tudo. São entendi. Aqueles... podia viajar, ir para os lugares que eles faziam viagem. Mas quem fazia coisa errada, não. Quem fazia coisa errada ficava de castigo. Aí uma hora que ele voltasse, botava em ordem a casa, aí ele voltava com a bolsa. Podia voltar. Entendi. Vê como é que eles eram bem unidos. Bem unido. E na verdade vem é bem americano, eles são estilo americano. É sim. É bem americano, você vê pelo naipe. Que, de... que eu tava vendo aqui, que é um dos motoclubes mais famosos do mundo. Mas né? Eles eram bem civilizados. É. Entendi. Bom, Cacate, você mandou duas aqui para nós, né? O... Vamos lá, então. É... coreana. Coreana. E Eric Carmen, é isso? Exatamente. Então vamos começar com o Eric Carmen e depois vai pro coreana? Vamos lá. Pode então. Ser Eric Carmen Hungry Eyes. Manda aí Eric Carmen pros ouvintes. Eric Carmen Hungry Eyes. Programa do Cacate. Eu. Programa do Cacate. Stay. every time we give it all, we feel the flame eternally inside us. Lift our hands up to the sky. The morning comes, helps us to live in harmony for all time. Hand in hand we stand. Música bonita, Cacate. Opa, muito boa, bonitinha, né? Bonitinha, né? Eu gostei. Bacana, bacaninha, né? A música. Parece aquelas músicas de fim de ano, né? Exatamente. Musiquinha que não tem fim também, porque isso aí vai... Por muitas gerações vai atravessar. Você falou que é uma dupla, o coreano, é isso? É uma dupla, é uma banda, né? É... Coreana com Hand in Hand. Hand in Hand. E antes teve o Eric Carmen com Hungry Eyes. Exatamente. E aproveitando esse clima que essa música deixou, Cacate. Opa. Vamos de Cacate Filósofo? Vamos lá, então. Filosofar um pouquinho. Eu vou deixar aqui, deixa eu só abrir o negócio do filósofo aqui que eu esqueci. Então, aí, bom, falando dessas músicas que parecem de fim de ano, você falou que... Você gosta do fim de ano, Cacate? Tá longe ainda do fim de ano, mas você gosta? Bom, sim, claro que eu gosto, porque o fim do ano é aquele que sempre acaba o ano, começa tudo de novo, né? Certo. E, na verdade, o importante é estar bem na saúde e agradecer por Entendo. Estar bem e verdade. Continuar falando, que nós estamos continuando, dando continuidade na vida. Isso é o mais importante, é ser feliz, vamos dizer. É isso aí. Bom, vamos de Cacate Filósofo aqui. Pera aí só um instantinho, vamos tirar o Eric Carmen aqui, porque Cacate Filósofo tem que dar o clima, tem que ser sério, Cacate. Vamos lá. Cacate Filósofo. Ei. Ser feliz não é proibido. E muito mais melhor do que a vida é. A vida é um cumprimento maravilhoso, extraordinário. Não há momento melhor da vida do que ter uma vida maravilhosa. Isso é uma razão de viver, uma expectativa maravilhosa. O mundo, ele é que nem uma estrela. Ele brilha conforme o tempo de vida que nós temos. Não conseguimos calcular o nosso tempo, a nossa chegada, a nossa ida, a nossa volta. Mas em nós está a certeza de acreditar em um tempo melhor. Estamos nós nessa jornada, nesse mundo. As músicas, ela invade os planetas, os sonhos. Ela invade os corações humanos. Ela transforma, ela eleva umas... Melhoria bem mais melhor. Vamos lá então. O que aconteceu? O que você deu risada? As músicas, o que que foi? Bartolé? Falei alguma bobeira. O que foi? Can't think of anything I Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. And I live my life to be with you. No one can do the same. Kakati, essa música é demais, o som do Roy Orbison com You Got It. Você sabe que eu tava vendo aqui, essa música, Kakati, também é do Jeff Lynne, que é a que a gente tocou do Xanadu e do Last Train to London. Olha que legal. Exatamente, isso mesmo, vamos lá. O cara é bom, hein? O cara é muito bom mesmo. Kakati, tamo em cima do laço, mas vamos com dica do Kakati? Vamos lá, então. Pera aí, deixa eu acabar com a música. Ah, deu certinho, hein? Não, Kakati não. Dica do Kakati, vamos lá, sem atrapalhação. Dica do Kakati. Kakati, a dica do Kakati de hoje, você falou que ia comentar sobre O Pianista. Exatamente, sobre O Pianista. Esse filme eu conheço. Muito bom mesmo. Esse filme é bom. Recomendo. Meu avô, seu Luiz, que era espanhol, aquele espanhol sotaque invocado. Sotaque não, ele era gente boa. Mas aquele sotaque invocado, ele adorava esse filme, Kakati. Sim, claro. Meu avô, que já é falecido, claro, mas fica a memória aí pra ele. Ele era muito gente boa, meu avô. Ele tocava sanfona. Exatamente. E eu conheço bem o filme, mas eu vou lá. É com o aquele ator. É bom ator, por sinal. Vai falando um pouco do filme enquanto eu pego o nome do ator aqui, Kakati. Bom, o filme Pianista é um filme muito excelente, que na verdade esse filme aí é um filme nazista, né? Uhum. E na verdade um filme maravilhoso. Está aí. Adrien Brody é o nome dele. Exatamente, até o fundo de piano tocado, uma música muito maravilhosa. E ele era judeu, né? E ele fugiu do nazismo, é isso? Exatamente. E ele, para fugir do nazismo, ele tocava, se apresentava como pianista, é isso? Exatamente, como pianista. Dizem, eu lembro mais ou menos na época, dizem que o diretor desse filme é Roman Polanski, né? Aí dizem que era mais ou menos é baseado na autobiografia do músico polonês Władysław Spielmann, é isso aí. Eu confundi porque eu li errado aqui. Mas é baseado na autobiografia desse músico, né, Cacate? Exatamente. O que você lembra aí do filme pra falar pra nós? Ah, o filme lembra uma passagem muito boa, maravilhosa. Lembra que ele tocava aquele piano. É não tão maravilhoso família. Porque o nazismo era uma coisa escrota, né? É escrota, é isso. Mas por uma demonstração do filme... Ah, sim, aí sim. Ah, sim. Aí o que acontece? Esse filme aí foi um filme muito bem feito, né? Pra mostrar pro povo, quem assistiu, viu, que sente que é um filme bom. E esse filme pra aí... mostrar os horrores do nazismo, exatamente. Né? Exatamente. E ele... ele era um músico... É, tá aqui, um músico judeu polaco que trabalhava na rádio de Varsóvia e vê seu mundo ruir com o começo da Segunda Guerra Mundial e a invasão da Polônia. Exatamente. Então você recomenda, Cacate? Pode assistir que é bom. Tá certo. E, bom, então vamos fechar o programa, Cacate. A gente volta só pra se despedir. Você falou aqui pra nós do... pra tocar o BJ Thomas, que é uma das músicas que você mais gosta na vida, é isso mesmo? Exatamente. Então vamos de... qual do BJ Thomas? Alonga. Isso aí, vamos... Desculpa, eu tô lembrando uma piada que o Cacate fez aqui antes. Não vai poder dar risada. Então é longa, né? Longa, é isso. Vai lá. Maybe I'll be the things I dream and not the things I see. Maybe I'll get to change the world before it changes me. And maybe maybe I get to find myself before I'm lost in space. And maybe your love will always be just as faithful as it seems. Ai, Cacate, eu fico até suspirando. Que música linda, hein, Cacate? Boa música. É uma das músicas que você mais gosta na vida, não é isso? Gosto. Olha o toque da música. Calma, aí tá acabando, vai ver. Nossa, dá coisa linda, inspirada. Hein? Vamos deixar, vamos deixar. Vamos deixar. Caramba. Muito bom mesmo, Cacate. Muito boa. Parabéns pela escolha. Opa. E assim a gente fecha a primeira edição da segunda temporada do programa do Cacate. Manda um abraço, um tchau, um adeus. Adeus não, adeus é muito sério. Manda um abraço, um tchau e um boa sorte aí pros ouvintes. Um abraço e um boa sorte, tudo de bom e felicidade para todos os ouvintes da rádio. Semana que vem a gente tá por aí. Tchau, Cacate. Tchau, tudo de bom.